Do Arevo era assim também, cara. Eu participava dos podcasts dos cinco primeiros, assim, só pra ver como que eu ficava em áudio, manja. Aí depois eu comecei a cagar e andar, pô, pras gravações também. A gente já tá no 25º. Tá muito ruim essa bosta aqui. Tá. Porra, tu não Nossa, tem ideia. velho. Nossa, os dois notebooks são uma merda, cara. Vai tomar no cu. Se bem que Ok, tá, tchau. esse não tem interferência. Mesmo se eu colocar aqui longe, ó. Caralho, velho, isso tá morre e pior nasce outra que. vez, Zé. Ah, fala no cu desse bando de notebook integrado, não sei nem. Olha Darth isso, Vader, cara, tá Darth Vader, parecendo. tchau. Tchau. O cara tá falando dos encanamentos do castelo. Parece aqueles rádios de Fórmula 1. Vocês viram a depressão na voz dele? Tchau. Começando mais um CoisaCast, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre torcidas organizadas. E aqui na mesa, falar desse assunto, nós temos o Mauá. Timão, Timão, Timão! O Zenon. Voltei. O Gama. Chubirabirão. E eu, Roberto, vou apresentar essa merda aqui pra vocês. A bandeira no estádio é um pendurada na parede do quarto. Puxando assim um primeiro tópico, queria que cada um falasse seu time, sua torcida. Fazer uma apresentação assim, você que conhece, já frequentou o estádio, então vamos começar aqui. Gama, você que é baiano, uma terra de gente muito esperta. Sou cidadão baiano, sou cidadão soteropolitano. Bom, como já falaram, né, qual é o meu estado, né? Já deram esse spoiler. Bom, sou o baiano de Salvador, eu sou Bahia. Eu frequentava uma torcida organizada, mas não era a torcida organizada que tinha como intenção. Aliás, que eu frequentava sequer se pronunciava como torcida organizada, apesar de ser. Que era mais uma torcida. Eu não tô lembrado agora o nome, né? Que é uma torcida, acho que é do. Que é nacional, que eles cantam todo jogo. Eles queriam se assemelhar a esta. Eu não tô lembrado agora o nome do internacional. Mas então, no Bahia deve ter, eu acho, deve ter umas quatro organizadas, mas importantes mesmo. Portanto, que eu digo, que tem um nome. Não, quatro não, seis. Agora o nome assim que tem um pouquinho mais de influência são umas três. Onde uma realmente tem um. Que é a mais famosa. Que já tem um. Não é só como não só pelos integrantes, pelo número de integrantes, mas também pela confusão que geralmente causa, né? Então, só por causa dela, não pelas outras, mas por causa dela geralmente quando tem algum problema na cidade em relação ao futebol, é mais por causa dessa torcida. Ah, sim, então Zenon aí, você que também é um torcedor aí, seu estado, seu time, como funciona. É, eu moro no interior de São Paulo, meu time, ó, o Timão, glorioso Timão, Corinthians. E, cara, aqui no interior, em Campinas, mais exatamente, tem duas torcidas que são grandes, assim. Que no caso é a Fúria, que é do Guarani, e sou o grande rival, que é a torcida jovem da Ponte Preta. E é coisa assim de tipo, nos jogos ficar um lado do nego de um lado da torcida, num lado da calçada, e nego do outro lado da calçada, um olhando o outro, esperando a primeira reação e a polícia no meio, mas. Zenon, você é corintiano, né? Sim. Então deixa eu guardar minha carteira aqui, peraí. O preto aqui é você, Gama. Ah, é, desculpa. É, eu não sou alvo de skinhead, né, mas... E, cara, tem até um conhecido meu aqui da minha rua, que ele é da Fúria, torcida do organizado Guarani. O apelido dele é Thiago Louco. O cara o corpo do cara parece um mapa mundi, de tanta cicatriz que ele tem. Nossa. De briga, o cara já ficou preso pelo sovaco numa lança de portão atravessada no braço dele, cara, correndo atrás de pipa. Aí um dia a gente tava zoando com ele, falando assim: pô, você só não deve ter cicatriz no saco, né? Não, o pior que eu tenho, uma vez o cachorro atacou eu, grudou no meu saco. Puta que caralho. Aí a gente falou assim, a gente falou uma vez, quando ele falou que tinha entrado na Fúria, a gente falou pra ele, a gente pensou, né, comentou entre a gente: porra, vamos ver quantas cicatrizes mais esse cara vai ganhar. E realmente ele ganhou uma facada na lateral da barriga. Ele perdeu um dente com uma capacetada e um pedaço da orelha com uma pedrada. Caralho. E o máximo que ele ganhou foi um Fúria independente escrito no braço, tipo tatuagem cadeieiro com caneta Bic, tá ligado? Então essas foram as recompensas dele na torcida. Caralho. Nossa, parabéns, campeão. Cara, depois dessa fiquei meio tenso, né? Vamos lá. Você aí que também é de São Paulo, fala aí. Não, então, aqui não, eu sou de São Paulo, mas antes, eu moro aqui faz pouco tempo, né? Antes eu morava em Santos, mas eu sou corintiano e eu vivenciei muito, eu vivi muito tempo perto da torcida do Santos, né? Que tem a Sangue Jovem, a torcida Meninos da Vila, a torcida Jovem, enfim, né? Tem a torcida Jovem e a Sangue Jovem, são duas diferentes. É que e ali, cara. Pode ser Sangue Jovem, pode ser só Jovem. Pronto. É, então, não, era torcida Jovem e outra Sangue Jovem. E, cara, assim, eu via os caras andando na rua, numa boa, com os agasalhos, assim, eles andavam na rua numa boa, tinha vários bares, assim, né, vários bares dos Santos, e os caras podiam andar na rua numa boa. O problema era ali nos arredores, na Vila Belmiro, em dia de jogo de clássico. Eles tinham que, tipo, eles pegavam uma parte da rua e fechavam, pra determinada avenida, determinada rua, a torcida rival, podia ser do Palmeiras, Corinthians, São Paulo, entrar por aquela rua ali, e só eles, entendeu? Eles pegavam, fechava só pra torcida rival, vindo de São Paulo, entrar e sair por ali, pra não se cruzar com a torcida do Santos, pra não dar merda fora do estádio. O esquema de segurança era assim, e a Vila Belmiro, como cabia, tipo, cabe no máximo 20 mil torcedores, se eu não me engano. Se eu não me engano, é só isso. Então, a quantidade de torcedores que chegava a ter de rival, torcedor rival, era 5%, mil torcedores. Então, acontecia. Já chegou a acontecer alguns tumultos, mas era de uns anos pra cá, eu não vi relato de mais nenhum. Teve uma vez que eu tava no metrô, cara, em São Paulo, e era dia de clássico, era Palmeiras e Corinthians, e eu tava no metrô. Tava indo sentido Corinthians Itaquera, estação, e, cara, começou a entrar muito negro do torcida organizada do Corinthians, né? Aí eu vi parado na estação e vindo de encontro mais uns 10, 12 da torcida do São Paulo, do Palmeiras, cara. Eu falei, velho, caralho, fodeu, mano. Vai morrer aqui no metrô. Essa porra vai sair briga dentro do vagão, o que que eu faço? Eu já tava vendo minha rota de fuga já. Pular o trilho, né? Saiba seu caminho de saída, né, cara? Pois é. Não, mas aí os guardas do metrô não deixaram os caras do Palmeiras pegarem aquele metrô. Pediram pra eles esperarem o próximo. Cara, é tenso, velho. Os caras não... É tenso não, pra assim, caramba, quando você tá... É foda. Aqui em Salvador, quando tem, tipo, tem essas brigas, né, padrão, assim, de torcida em dia de jogo, mas também rola muito fato isolado. Sim, por exemplo, ocorre muito, digamos, isolado, que eu digo assim, não é dia de jogo, não é campeonato, sacou? Mas por você tá com a camisa do torcida organizada do Bahia e tá em um bairro, que digamos que é propriedade do torcedor, né, do Vitória, entendeu? Aqui tem... Aí deve ter disso, mas aqui... Eu não sei. Mas aqui tem isso, entendeu? Que parte da cidade... Tem bairro da cidade que é... Que digamos que é do Bahia, tem parte da cidade que são do Vitória. Sim, aqui em São Paulo, por exemplo, o Bom Retiro é um bairro corintiano. Isso. Aí aqui todo bairro tem aqueles distritos, né? Aí tem muito caso assim de gente que morre, que é pega, que a pessoa vai às vezes sem a farda, torcida, mas a galera já tá ligada, né? Aí tem gente que já morreu de facada, já foi pego ou tal. Vocês já passaram por alguma situação assim de medo mesmo? Você não, eu não, mas... Diante não, eu de não, mas... Eu já, olha só, cara, eu engraçado, já tive uma parada mais... O que acontece... Assim. Não, mas olha só, o que acontece é que tem muito... Porra, tem muito crime, né, cara, que rola por causa disso, mas que acaba sendo mascarado, porque não tem como envolver as torcidas ao crime, sacou? Aqui também rola disso, que aí acaba passando por crimes comuns, sendo que são ligados firmemente com os crimes. Peraí, o Roberto... Quê? Nem ia falar, pelo visto, né? É aí, caralho. Não é que deu um delayzinho aqui, qual foi? É, como é que é a situação aí no Pará, você não falou. Ah, não, sim, pois aí ia falar se o Gama interrompe os outros, é chato. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Aí, opa. Aqui no Pará, assim, tipo, eu sou são dois grandes times, né, acho que como no Rio Grande do Sul, tipo, tem o Remo e tem o Paysandu, e é aquela rivalidade, né, como é só dois times, é metade da cidade, não tem esse negócio, cara. Se o cara gosta de futebol, ele não vai torcer, tipo, muito raro ele torcer pra um outro time, assim, do interior, ou a própria Tunaluso, que é o terceiro time aqui de Belém, mas que já foi grande e hoje não é tanto. Porque assim, ó, ser Remo é Paysandu, não tem essa parada de, ah, não gosto muito de futebol, não sei o quê. E eu sou um torcedor que gosto muito de ir pro estádio ver o time, sabe? Eu já passei por umas situações aqui meio tensas. Porque, por exemplo, o estádio daqui, que é o Mangueirão, né, que é o estádio olímpico e tal, ele é muito bom em infraestrutura e tal, só que o cara que planejou ele é uma bosta, porque pra você entrar, cara, é uma cagada, que são umas catracas assim, umas fileirinhas pequenas, então você pensa, dia de jogo, abarrotado de nego, de torcida organizada, torcedor mesmo, sem ser de torcida, nessa merda, pra passar em catraca, aí tem aquela galera que leva o ingresso falsificado, fica brigando na frente, não, tem que entrar, não sei o quê. É, cara, é um negócio tenso, assim, tipo, e eu vou desde moleque, mas aí, eu já vi treta de longe, assim, porque se desse uma rampa grandona do Mangueirão pra você poder ir pra área de fora, assim. Descendo a rampa já vi, cara. Os caras. É, quando é repá, né? Remo Paysandu é um lado, é pro Remo, o outro dos portões e o outro é do Paysandu. Só que aí na hora da saída, tem muito nego que mora ali perto e atravessa o lado pra ir. Só que aí nessa vem provocação, aí o cara acha um pedaço de pau no chão e joga e começa, cara. Já vi muita cagada assim, já fiquei tipo meia hora na rampa esperando cagada cessar. Terminar. Assim. É foda. Teve uma vez eu tava. O estádio do Guarani em Campinas. Campinas já não tem uma fama muito boa, né? É viado, hein? Com relação a sexualidade do seu povo. O estádio do time ainda chama Brinco de Ouro da Princesa. Aí é foda. Aí significa? É foda. Significa? Significa. É. Mas enfim, eu tava passando de carro com um amigo meu e final de jogo, de derby, né, que se chama um clássico de entre dois times da mesma cidade. E daí a gente tava saindo e rolou uma treta do lado de dentro. A gente escutou as explosões, escutou os tiros de borracha e tal, e de repente a gente preso no trânsito. De repente a gente olhou pra trás, cara, era uma multidão de nego correndo em direção ao carro. A gente falou, fodeu, se a gente sair a gente apanha, a gente leva tiro dos guardas, leva paulada na cabeça. E aí era nego correndo, pulando por cima do capô do carro. Mano, foi, cara, não passava uma agulha assim, cara. Foi trash. Foi, né? Foi desesperador, porque você não tem o que fazer lá dentro, né? Fica nem jacaré quando apontam luz pra cara, né, velho? Não se mexe, fica parado, assim. Aquela reação assim, né, de boca aberta, assim, só olhando. Tipo, nem pensando, né? Nem dá tempo nem de pensar. Não, você não tem. Se você sair do carro, você pode ser confundido e levar a porrada à toa. Se você ficar dentro do carro, pode vir um maluco estourar o vidro e estourar a sua cara junto. Não tem o que fazer, cara. Fora. Sorte que não aconteceu nada, mas no carro da frente teve um cara que xingou e tal, os negros começaram a balançar o carro do cara, quebraram o vidro e tal. Né? Agora, por exemplo, você pega em Minas Gerais, teve muitos clássicos aí entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que eles começaram a fazer clássicos, né, de uma torcida só. Só podia entrar a torcida de um time no estádio. Muita gente fala, ah, caralho, isso é bom, né? Porque aí não acontece nenhum problema, nenhuma briga. Só que por outro lado é meio chato, né, cara? Porque, primeiro, mostra que realmente falta segurança, porque eles não poderiam dar um jeito em uma eventual briga, se acontecesse, né? A polícia não poderia conter. E segundo, porque, pô, time de uma torcida, jogo de uma torcida só é chato, porque você, é legal ver aquela festa na arquibancada, sabe? As músicas que cada um canta, a vibração, vocês não acham? Sim, sim. Ah, legal, é divertido. É legal isso, cara, é muito legal. Eu adoro isso, quando você vê uma torcida cantando de um lado, aí a outra cantando do outro, assim. Aí quando é gol de uma, a outra fica quieta, aí daqui a pouco a outra começa a cantar mais. Nossa, isso é muito legal. Eu acho isso muito legal. O grande problema pra mim é a questão é que tem gente que entra em torcida organizada querendo violência. Isso tem, isso precisa ser só em torcida organizada, mas aí pega mal, né? Ah, velho, quando, tipo, por um lado, se eu olhar assim pelo esporte, se eu ver dois times que eu não torço, quando eu vejo as duas torcidas se debatendo, porra, isso eu acho bacana, mas quando é meu time, porra, eu quero que a torcida se exploda. É bonito, né? Um monte de gente morrendo lá, é bonito, né? Eu quero que a torcida se exploda, velho. Porra, você, eu vou dar de jogar uma bomba na torcida do rival. Mas se fuder, rapaz, porra, de ver caralho nenhum gritando, não, eu me irrito mesmo. Teve uma vez, né, que foi num bavê que eu fui, aí até foi, tipo, tranquilo, né, aí o Bahia ganhou, foi o que ganhou. Aí tá, né, foi porra, tipo, tem um bavê aqui, geral, a depender da situação do campeonato, né, a cidade dá uma parada foda, e foi super tranquilo, sacou? Só que, tipo, foi assim, a gente levou um amigo nosso que é carioca, e porra, eu vi tudo que vocês falando aquilo, que era isso aqui, foi mó tranquilo e tal. É, realmente, até a gente tava surpreso, né? Porque foi super tranquilo, não teve porra nenhuma, sacou? Não teve aquela provocação básica, né? Aí todo mundo, né, falando assim, caramba, nessa vez foi legal, né, tal. Velho, não deu 5 minutos, a gente no ponto, esperando o buzu, tudo saindo do estádio. Nada a ver, assim, uma galera correndo assim, desesperada, e dizendo que um cara tinha sido baleado. Quando a gente chega no noticiário, tinha um moleque tomando um tiro na cabeça. Isso, porra, 200 metros do estádio, velho. Tinha nada assim de distância. Parece que não foi tão calmo assim. Agora, pasmem. A gente tava falando de torcidas organizadas de vários estados. Eu tava vendo no site a torcida organizada do Acre. Existe apenas uma torcida organizada no Acre. Ela pode, pelo Acre, ser reconhecida como estado. Sim, essa torcida organizada do Acre é de Rio Branco, cara. A cidade. Só podia, né? Exatamente. E a fundação da torcida organizada não tem data, só tem 2006, mas não fala dia nem mês. Só qual time? O ano de 2006. Não sei. E aquilo, ó, é aquilo que eu tava falando. É bom até a gente falar sobre isso aqui, dos estádios da Copa do Mundo. Eu até tava falando aqui em off, antes de começar o podcast, que você pega o estádio do Amazonas, que vai ser construído, vão meter um estádio lá em Manaus, né? O problema é que você pega o campeonato estadual do Amazonas, você pega o público de uma rodada inteira, uma rodada completa que tem o quê? 10 jogos? É, essa rodada, tu soma todos os públicos, não enche metade da capacidade do estádio. Como é? É foda, né, velho? Vão construir o bagulho pra deixar lá jogado e encher de limo e mofo. É, eles vão superfaturar a obra só pra ter jogo da Copa e depois, foda-se, vai virar um retiro de mendigo. Cara, só pra vocês terem uma ideia, aquele ninho de pássaro lá dos Jogos Olímpicos de Pequim, ninguém mais usa. É, mas na China ninguém pode, né? Os caras são como. Se reclamarem, o governo bate, cara. A questão é que eu fiquei puto, por exemplo, escolherem Manaus, construir um caralho gigante no meio do nada e não tem futebol em Manaus. Os caras vão usar isso na cara do Brasil e ali lá. Cara, onde é que construíram um caralho gigante que eu quero passar longe desse lugar? Rapaz, disse que em Campinas estão querendo. Sabe uma coisa que eu gosto da torcida organizada? Tirando essa parte, né, velho, das brigas, tem uma parada bacana que é, tem parte tanto torcida chata que eu acho no Bahia, pelo menos, que a torcida fica muito parada. Sabe, grita, quando é gol, fica gol e tal, mas tudo é bom, porque independente da situação no jogo, ela está lá gritando, tá lá apoiando o time, isso eu acho muito foda. E uma parte que eu gosto bastante, a parte antes do jogo, que antes do jogo tem a bateria, né, que todo mundo vem com o tambor, aí eles vêm, acho que mais de 1 quilômetro antes do estádio, vêm com bateria, cara, batendo, até chegar ao estádio, faz tipo uma caminhada, sacou? E vai levando todo mundo até chegar ao estádio. Isso é muito foda, isso é muito decente, é muito bonito. Isso é muito foda, cara. O legal é isso, cara. É você ver a festa da torcida. Isso é muito foda. Ah, mas aqui eu acho que não tem isso não, cara. Isso é só nos lá da Bahia, bem Olodum. Não, assim, não. Tipo, você pega... Tem, o Nordeste tem torcidas fantásticas, cara. Tem. A torcida do Santa Cruz... Eu considero, não, eu não tô falando que é maior em número de pessoas, mas é uma das torcidas mais animadas que eu vejo no Brasil. Aliás, o Santa Cruz é o time que tem a melhor média de público entre todas as divisões brasileiras. Série A, B, C e D. E enche sempre lá o estádio deles, faz uma festa fodida. Quem viu São Paulo e Santa Cruz, porque eu sei que esse jogo foi transmitido pro Brasil inteiro, viu? Uhum. É, a torcida dos caras é muito bacana, cara. Cobra Coral, a torcida deles é foda, cara. Por isso, eu gosto tanto das torcidas do Nordeste, do Ceará também é bem você legal. Gosta de Cobra Coral, mano? Boiola. Tem de várias cores, né? Vários sabores. Tem uma vez que na Libertadores, não lembro se foi de 2008 ou 2009, mas enfim, era a Libertadores, foi Cruzeiro e São Paulo, e o Cruzeiro eliminou São Paulo. E aí tem um amigo meu que ele é cruzeirense. 2009, né? Um amigo meu é cruzeirense, a gente fala, pô, onde vamos ver o jogo e tal, pá, não sei, vamos ver na casa do amigo nosso, ah não, vamos pra um bar, tá, vamos pra um bar. Aí a gente, um olhou pra cara do outro, vamos ver o jogo com emoção ou sem emoção? Ah, com emoção, né, brother? Então beleza, bora todo mundo pra um bar de São Paulino. Puta que pariu, puta que pariu. Aí a gente chegou no bar de São Paulino. O time teve momentos ótimos durante até os 35 minutos do primeiro tempo. A hora que sofreu o gol... Parece que deu uma bambeada. E só um amigo meu torcendo. Aí ele virou assim pra mim: se o Cruzeiro fizer um gol, eu pago 3 baldes de cerveja. Porque a gente começou: Cruzeiro! Bater nas mesas, cara. Pou, pou, pou. Os caras começaram a ficar puto, ficavam olhando pra nossa cara, assim, tipo, quem são os caras, vão matar esses viados, né? Aí começava aquelas piadinhas de São Paulino, né, em alto e bom som também. Eu fiz algo parecido, velho, foi numa final do Carioca, né, foi Botafogo e Flamengo. Aí tinha terminado, o Flamengo foi campeão, sacou? E um amigo meu era Botafogo, então a gente foi se mexer bebê, né, só pra zoar ele e tal. Aí, claro que todo bate estava cheio de flamenguista, né? Aí, sabe que é todo aquele barulho assim de bar, né? É, TV, não sei o que e tal. Aí eu peguei, fui fazer piadinha, né? Levantei assim. Aí, tipo, nossa mesa era um pouco isolada, assim, do local padrão do bar. Eu fiquei, como vocês podem ver, galera, aqui está o lado hétero. Aí depois me virei, né, pro resto do bar. E aqui está o lado gay. Quando eu virei assim, velho, sabe que é todo mundo parar assim pra olhar pra você, velho? Caraca. Aí esse aqui é o lado hétero, esse aqui, velho. É o lado hétero também. É o lado hétero também, porque aqui todo mundo aqui é homofóbico. Rapaz, cara, eu olhei assim, sacou, velho? Aí, ué, dá uma parada. Ah, mas nesse dia aí, cara, a gente foi meio folgado mesmo, né? A gente tava zoando todo mundo. Mas também a gente tava muito preocupado, porque um dos amigos nossos tinha 2 metros de altura, o outro era professor de jiu-jitsu. Porra. Foda-se, né? Se vier pra cima, passa a mão na primeira garrafa que achar pela frente. É, briga de rua, velho. Aí os caras viravam assim pra garçonete, tadinha, né? Garçonete 1,5 metros de altura. Falava assim... E aí, faz alguma coisa com esses caras aí, ó, os caras... Lá, eu não vou fazer nada, olha o tamanho dos caras, você acha que eu vou falar alguma coisa? E o Cruzeiro fez gol, cara. Puta, foi uma zona. Foi 2-0 esse jogo pro Cruzeiro, pagou, jogo de volta. Pagou o balde gelada? Pagou, opa. Ficou chapado, você não viu? A gente chapado no segundo tempo, torcendo pro Cruzeiro. É, cara, torcer bêbado é muito bom, né, cara? A gente aprendeu o hino do Cruzeiro naquele dia, cara, na hora, assim. Joga bola, jogador, joga bola, corocondo, joga bola, jogador, joga bola, corocondo. É, cara, isso é muito foda. É legal isso, cara, legal é fazer festa, legal provocação, assim, zoar, assim, é legal. O foda é quando tem torcida que o cara olha pro outro cara e já sai na mão, o cara não fala nem nada e os caras já estão se matando. Ah, cara, mas eu me irrito, velho. Eu me irrito muito fácil, velho. Porra, mas... a vontade é essa mesmo, velho. Puta que pariu, velho. É, tu é muito esquentadinho. O Zenon, ele tava num bairro de São Paulo do Cruzeiro pelo Cruzeiro. Não tem uma rivalidade tão grande. Era uma disputa, mas não... Sim. Agora, vai se era São Paulo e Corinthians se ele ia fazer isso. Ia rolar assim, né? Possivelmente ia ter briga. O senhor quebrou meu rádio? Mas por que fez isso? Quebrei porque sou corintiano. Ah, certeza. Não é acentuado uma rivalidade, foi uma disputa de uma vaga importante, assim. É, não, eu já vi, eu já assisti jogo do Corinthians em bar de palmeirense e fiquei pianinho, cara. Só tinha eu de corintiano, tinha uns camaradas são paulino. Aí o amigo meu olhou assim e no calor do momento, né, que eu acho que o Palmeiras fez o primeiro gol, aí ele olhou assim: e aí, corintianos? O cara olhou tudo em volta, assim, pra ver quem que era o corintiano. Falei, que foi, fudeu, mano? Ali, não. Imagina se tivesse um corintiano aqui. É, moleque, vai ser uma caçada ao Zenon. Sabe, a galera vai atrás do Frankenstein? É. Com fogo, né? É com tocha, com um tridente. É foda, cara. Parece que acontece muito em jogo, que eu tava, pelo menos eu ouvia falar, né? Não tenho certeza, mas que era noticiado, né? Que era jogo do Vitória, que muita torcida visitante, porra, dava muito mal. A torcida do Vitória foi penalizada por isso bastante vezes. Porque, cara, eles iam pro Barradão, que é o estádio deles, torcida, cara, levava muita bomba, velho. Teve um ano que toda a torcida que vinha pra Salvador levava bomba, velho. Era gente correndo e não sei o quê. Até hoje, acho que ainda rola isso de nenhum volta e meia alguém ser preso com bomba. Aquelas bombas feitas com bola de bilhar, sabe como é que é? Uhum. Bola de bilhar? Aí. É, sim. Nunca viram, não? Não sei. Pô, como é que ele enche uma bola de bilhar? Ah, cara, eu não sei. Eu sei que já ouvi falar isso aí, cara. É porque se não explodir, acho que só a força daquela bola na cabeça já acho que ela desmaia, velho. Tu acha? Tu acha? Eu tenho certeza. Não, tem um papo dessas bombas caseiras, assim. Um amigo meu, ele era de ele é de Recife, só que ele morou um tempo em Belém e tal. Aí ele me contando uma história de um amigo dele que perdeu o dedo nessa brincadeira. Os caras estavam preparando pra ir pro jogo, não lembro qual era a torcida organizada do Recife, ele falou assim. Era do Sport. Aí ele falou lá, os caras montando a bomba caseira que tem. Aquelas que o cara bota, sabe, tipo, bola de gude dentro, que quando explode, vai, voa com caralho. Puta, igual fizeram no Jackass 2? É, só que tipo, bomba caseira, então você imagina a merda, né? Só que aí o cara tem que botar umas partes fixas. Aí o cara tava lá martelando a parada, sabe? Aí pronto, tá fixo aqui, bora levar pro estádio. E, não, deixa eu só dar mais uma por segurança. Pá! Estourou na frente do cara. O cara que martelou morreu, esse amigo dele perdeu 3 dedos, os outros moleques saíram com cicatrizes, caralho. É, bem feito, tem que se foder mesmo. Larga a mão. Vou dar uma martelada por segurança. Segurança da torcida, né? Segurança, filha da... Mais uma, só pra garantir. Quem é esse aí? Parece aqueles episódios dos Looney Tunes, né? Da Acme, o coiote, que ele vai testar a dinamite, a dinamite explode na cara dele. Mas mudando de assunto um pouco, se vocês me permitem. Não permitiu, não. Sacanagem. Cuidado, botando pau na mesa, olha que absurdo. Falaram que no Nordeste a galera acompanha bastante série D, série E, né? Dos campeonatos. Série E, isso existe? Tem. Cara, série E? É, Larie. disso também. Série D, cara, na verdade, né? Série D. Não, porque eu falei Série E, porque em Campinas tem os campeonatos, inclusive de Série E, que são esses campeonatos de várzea, assim, tipo... Escolinhas. Campeonato em clube, né? Todo mundo come churrasco, vai pro jogo. É, vai torcer, vai lá, deixa. Não! Vamos subir pra Série D, caralho! Que tu chega lá de caneleira e chuteira, tu até entra no campo pra jogar, né? Por aí. Então, é porque o pessoal gosta de falar que o Brasil é o país do futebol, e não é bem assim, né, cara? Porque atualmente o país do futebol é a Inglaterra. Ah, sempre foi, cara. Tanto que existem torcidas organizadas de times que fazem parte da nona divisão do campeonato, cara. Tem. Tipo, tem time da tem times tradicionais na quarta divisão hoje na Inglaterra, cara. É, cara. Não, mas tem tudo lá. A estrutura do CT dos caras, de time de quarta, quinta divisão, dá muito baile em estrutura de times daqui de primeira divisão, cara. Cara, peraí. Você tem que comparar, né, velho? Peraí. Não, peraí. Tem um time que tá na quinta divisão hoje da Inglaterra, que é o Oxford United. Esse time tem revistinha, tipo, tem uma revista mensal dando notícia do time. Tem ônibus que te leva da sede do clube até onde eles vão jogar. É uma diferença bem grande, sim, viu? Pô, gigante. Eu sei que eu morei na Inglaterra 3 meses. Eu morei em uma cidade pequena lá. Cara, o time de lá devia estar na quarta, quinta divisão. Era o time Cambridge United. Cara, a galera enchia estádio, sabe? Eu fui ver um jogo, assim, por curiosidade, do caralho, assim. Sem contar que eu vi jogo tanto de time pequeno quanto de time grande. Eu vi um jogo do Chelsea lá e, pô, uma puta de uma organização, cara. Todo estádio tem uma estação de metrô perto. Aí eu fui pra esse jogo. Cara, você imagina, que nem o Zenon tá falando. Agora, não era só um vagão no metrô. Era o metrô inteiro cheio de torcedor do Chelsea. E, cara, eles... Não é que nem aqui, que a galera bebe no estádio e tal. Agora não, que proibiram. Lá, os caras já vão bêbado pro jogo. Me dá 4 pingas, depressa! Eu entrei no metrô, eu fiquei bêbado por osmose. Era só cheiro de gin, velho, saindo, galera suando, fedendo a álcool. Aí você chega, cara, é organizado, velho, a polícia já toda na rua, sabe? Da saída do metrô até o estádio do policial, é outro mundo, cara. Fora a própria estrutura dos estádios, né, que não tem... Tem alagado, né? É a torcida praticamente no campo ali. Pois é, mas não, assim, na Inglaterra tem histórico que a galera fez, educação do povo, não, cara, tem questão de... Não é. A Inglaterra não tem, ó, pune muito, cara, assim... Puniu sim, em 89, foi 88, 89, teve um jogo da FA Cup que foi Liverpool e Nottingham Forest, o estádio lotou mais do que a capacidade normal, teve gente que morreu ali de... pisoteado, sufocado ali por causa dos alambrados, e por causa disso foram retirados os alambrados dos estádios ali na Inglaterra, e por causa disso hoje, o cara sabe, pisou no estádio, tu vai ser punido, cara. Por isso os caras ficam ali, os caras ficam a um palmo do campo, mas os caras não vão sair dali. Porque tem a cagada também que deu do jogo do Liverpool com o Juventus. O Juventus foi 29 de maio de 85. Foi, que aí a Inglaterra ficou 4 anos. Cinco anos sem poder participar de qualquer competição europeia, sabe? Sim, e sabe qual foi o pior disso aí, cara? Nessa época que a Inglaterra ficou sem poder participar, o time que dominava a Inglaterra naquela época era o Everton. E ele não pôde participar de nenhuma Champions League, mesmo tendo um time muito forte. Mas esse time, você vê esse tipo de punição, é prático. Porque, por exemplo, quando você interfere no time, não na pessoa, o cara pensa assim, o cara fez merda, se fudeu, bem feito. O cara punindo o time, o cara que pode até participar de uma, no caso, dando um exemplo, transferindo pro Brasil, assim, de uma torcida organizada, ele vai ficar puto se alguém entrar no estádio, porque ele sabe que ele vai ser prejudicado também, entendeu? Eu acho esse tipo de punição muito válida, por exemplo. Mas é, cara, e mesmo assim, tu vê, lá na Inglaterra a gente tem vários exemplos de torcidas violentíssimas. Tem a Aston Villa Hardcore, que é uma torcida muito violenta que tem na Inglaterra. Tem a torcida do Birmingham. É do Millwall, é foda, cara. Eu esqueci o nome do torcedor do Millwall. Eu vi assim, quem viu aquele filme Hooligan sabe, né? Que eles mostram a parada da rivalidade do West Ham com o Millwall, né? Eu pensava, pô, beleza. O filme dá uma dramatizada nas coisas, é mais complicado. É, a torcida do Newcastle também é foda, cara. A torcida do Millwall é Millwall Bushwalkers. Bushwalkers. Aí, ano passado, cara, eu tô aqui quando eu vejo num site desse de notícia, invasão de campo na Inglaterra, quebra-quebra, eu vejo, pô, isso é raro, né, velho? Quando eu vejo o jogo de quem? Millwall e West Ham, o caralho. E nego com um pedaço de pau, sabe, dentro do campo, nariz sangrando, aquela cena assim de batalha campal, velho. E tem mais, massa, né? Esse ano, o West Ham caiu. É. E o Millwall tá lá na segunda divisão. Ou seja, nessa temporada vai ter jogo entre os dois. Vai ter guerra. Vai ter dois jogos entre os dois. Vai ter facada, meu amigo. É que não fala muito, mas os torcedores da Escócia e da Irlanda, os caras também são bem hardcore, cara. Em questão de... Principalmente, né? Porque os dois principais times têm duas rivalidades. Tem rivalidade foda, assim, né? Eu acho que os Sims fazia piada com isso, né? Dessa rivalidade, não é, Roberto? Fez sim. Acho que já chegaram a fazer piada com isso. Tá lembrando também do mais recente agora do River Plate, voltando aqui pra América Latina. Não, peraí, antes de falar do... Peraí, antes de... A gente tem que ficar na Europa rapidinho, porque a gente tem que falar dos torcedores mais... Ah, quem dera, meu amigo. Não, não vamos ficar aqui, falar, né, na Escócia e tal. Tem que falar duas coisas, peraí. Primeiro, o Chelsea, ele tem uma das torcidas mais violentas da Inglaterra, que é a Chelsea Red Hunters. Se tu for lá no banco, lá no, na lista dos procurados pela polícia da Inglaterra, tu pega 25, 15 são dessa torcida. Caralho. A Chelsea, é sério, a Chelsea, tem um documentário no YouTube mostrando de um cara que entrou na torcida, e é tipo, 15 são da Chelsea Headhunters e tipo, 8 são da Red Army, do Manchester United, entendeu? É foda. Aí... Agora, os torcedores mais violentos da Europa, vocês sabem... O United é um time de verdade. Continuando. Vocês sabem qual é a torcida mais violenta da Europa? Não. É da Sérvia, cara. Da Sérvia? Da Sérvia. A do Partizan Belgrado e a do Estrela Vermelha. Ah, o Estrela Vermelha, que inclusive eles até ameaçaram um jogador brasileiro que jogava lá, né? Sim, porque ele jogou pelo Partizan. Eles não aceitam que um jogador que jogou no seu time vá jogar no time rival. E os caras não são de sair na porrada, os caras são terroristas, velho. Eles fazem ataque à bomba, carro-bomba. Imagina o cu do cara que recebe uma ameaça do torcedor desse, né? E cara, o goleiro... Funcional. O goleiro da seleção da Sérvia chegou no vestiário chorando de medo, porque ele tava jogando no Partizan e ele era da categoria de base do Estrela Vermelha. O cara chegou chorando no estádio, cara, pelo amor de Deus, e os torcedores lá, foi naquele jogo contra a Itália, que o jogo nem aconteceu. Que os caras começaram a quebrar o alambrado, ameaçando invadir, fudeu com o jogo. E, cara, é muito foda. Eu odeio jogador assim, velho. Odeio. Odeio quando o Bahia contrata a gente do Vitória. Eu detesto. Eu não gosto, cara, mas chegar nesse. Não, velho, eu odeio, velho. Por mim o cara não jogava, velho. Vai embora do Américo, filha de uma puta! Não, mas não tem que ameaçar o cara de morte, essas coisas, pô. O Gama ameaça, tem que fazer, tá ligado? Tem que comer assim, não, tem que fazer louco. Não, mas é sério, a do. Tu pega um clássico entre o Estrela Vermelha e o Partizan, não tem clássico que você não vê fogo na arquibancada, que você não vê cadeira sendo atirada. Isso é pro campo. É futebol, o cara... de macho, rapaz! O cara vai cobrar escanteio, o cara do time rival que tá jogando fora de casa, tem que vir um choque assim com os escudos pra proteger ele, pra ele bater o escanteio. Porque você. Por causa das pedras sendo atiradas. Na onde que é isso? Na Sérvia. Ah, mas também os caras são troglodita, né? Tanto quanto na Inglaterra. Os caras, a maioria das torcidas organizadas de futebol e tal, porra, os caras são... Tem uns lá que são ex-jogadores de rugby, que depois entraram pro futebol. Os caras são gigantes, velho. Três minutos de partida, etapa complementar, 0 para o Santos, 0 para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Bola recolhida por Clodoaldo pela equipe de Vila Belmiro. Pintou a Dudu, pintou a Demir da Guia, abriu para Pelé, entregou para Dicá. Voltou a bola com o Pelé na entrada da área, passou para o Luiz Pereira, pintou Eurico, chamou o Leão, prepara o chute, aponta para o ar, partida, gol! Agora, conhecendo isso da Sérvia, eu já sei que pacotão da Sport TV eu vou assinar, né, velho? Pacotão Sérvia, mistura futebol com Ultimate Fight, né, cara? Não só. O UFC é o cacete, eu vou assinar o campeonato Sérvia, mano. Muito bom, cara. É, nesse tempo que eu morei na Inglaterra, também conversando com a galera, indo pra jogo. Eu lembro uma vez que uns suíços estavam me falando que uma das piores torcidas que eles já viram é a do Galatasaray, cara. Que puta, é foda também. Teve um jogo da Champions que foi Galatasaray e Liverpool. Não lembro de que ano, foi anterior a 2008. E torcedor, os caras lá têm meios de... Enfim, é mais fácil tu ir da Inglaterra pra Turquia do que tu ir de Belém pra São Paulo. Só que aí os caras foram e, tipo, eles me contando aqui, porrada no meio da rua, cara, os torcedores do Liverpool, do Galatasaray, os caras puxando aquelas espadas do Aladdin, velho, aquelas cimitarra pra dar nos outros, saca? Aquelas porra que são mais afiadas que qualquer outra coisa, assim, pra dar no meio da rua, assim, sabe? Aí, caraca, depois desse jogo, teve uma cagada aqui. Depois do jogo, acharam 5 torcedores do Liverpool esfaqueados num beco. Caralho! Foi mó cagada, assim. E outra que você jogar hooligans no YouTube, eu fiquei impressionado. O que você vê de negócio de porrada mesmo é polonês, cara. Hooligan polonês. Ah, o Wisla Krakow da... Tem muitos, cara. Se você, cara, você pega o leste europeu, tá cheio disso aí. Você pega o Sparta Praga, lá da República Tcheca também. Tem uma foto que saiu na Folha de São Paulo aqui. Os torcedores do Sparta Praga encarando a polícia, assim. Não, aquela foto é muito foda. Europeu, né, cara? Só frio, vodka e tem pouca mulher. É, então, os caras vai no coisa pra brigar. Mas, ah, cara, tem muita coisa. Você pega, tem torcidas que são absurdas mesmo. É foda. Você vai pro leste europeu, só acha isso, cara. Voltando ao assunto, agora, a gente falou de Europa, tudo mais, as torcidas. Agora a gente teve um caso aqui de treta séria, que foi na Argentina, né? O River Plate, que é um time de tradição, foi rebaixado e, pô, mó quebra-pau da torcida. Já no penúltimo jogo teve onda, no último teve mais ainda. É, eu, por exemplo, eu não tenho costume de acompanhar o campeonato argentino, assim, de vez em quando. Mas eu sei que o Mauá acompanha, a gente de vez em quando fica conversando sobre isso. E eu sei que a torcida do River tem um histórico de ser assim, cara. Lembro daquela porrada de São Paulo e River Plate na Libertadores. Cara, que a torcida do River Plate quebrou a polícia, cara. Sim, mas é que assim, uma coisa que eu não gostei disso que aconteceu, foi assim, o Brasil, ele tem um problema que é o seguinte, ele gosta de alimentar a rivalidade de Brasil e Argentina. E muitos veículos aqui no Brasil, por exemplo, passou isso no Fantástico. O Fantástico nunca falou do campeonato argentino. O Fantástico nunca. Não é exemplo pra nada, cara. A única tudo bem, que presta no Fantástico é a Patrícia Poeta. Então, mas aí você pega os caras, tu pega lá, eles chegam e falam, ah, o time foi rebaixado e teve briga. Aqui também acontece coisa similar, cara. Aqui também acontece isso, mas tudo bem, vamos falar do que aconteceu. O River Plate é um time tradicional, 110 anos de vida, nunca tinha sido rebaixado. E é um choque mesmo, cara, porque você vê, é o time que mais tem títulos na Argentina. Ele tem 33 títulos argentinos, se eu não me engano. 33. Boca Juniors tem quantos? 27, se eu não me engano. É, o Boca Juniors, por exemplo, na época do amadorismo no futebol argentino, ele não tinha tanto... quer dizer, ele ganhou muitos títulos, agora o River Plate não tem nenhum. Ah, o Boca tem 29. Ah, tá. Isso meio que alimentou mais essa rivalidade que há entre a Argentina e o Brasil. Aí os caras chegam e falam, ah, a Argentina é tudo briguento, a Argentina faz isso e tal, porque a gente vê casos assim também na Libertadores, como você disse. Mas eu vou falar isso, muita gente vai achar que eu tô falando besteira, mas não tô. Eu acho as torcidas argentinas melhores do que as brasileiras. Cara, ano retrasado, quando o Curitiba caiu, porra... Foi retrasado? Qual o nome... Não foi? 2009. Isso. Foi então, ano retrasado. Que caiu, não teve mó confusão. Qual o nome do estádio? Caralho. É puta que pariu. Peraí, esqueci. Não, não é puta. Couto Pereira, peraí. Couto Pereira, é isso mesmo. Não, Couto é Pereira. Mesmo? É. Então, porra, destruíram o estádio. A parada foi helicóptero pra dentro do gramado pegar a gente. Foi mó fuzei, tudo ao vivo. Então, porra, foi mó merda. Não, mas os meios sérios de comunicação, por exemplo, Que, por exemplo, a Globo não é. A Globo não é exemplo de jornalismo esportivo nem pelo caralho. Mas, pô, eles têm um canal com o Sport TV que era pra ser e também não é. Não, o Sport TV ele é muito limitado pela Globo, cara. Tipo, então. A ESPN não. A ESPN tratou o assunto com seriedade, cara. Sim, claro. Sim. Porque você vê, tipo, isso não é isolado. Aqui no Brasil acontece porrada também. Agora o cara querer descontar na Argentina como se fosse só lá que acontecesse, eu acho isso desnecessário. Cara, ó, tem uma coisa, eu falo isso, ó, eu não falo que é a melhor torcida do mundo, porque eu não conheço todas as torcidas de todos os times do mundo, mas eu não vi até hoje uma torcida melhor do que a torcida do Racing. O Racing de Avellaneda, que é um time da Argentina. E ele é considerado... É um time que não tá bem, faz um tempo, faz 10 anos que não ganhou um título. Mas ele ainda é considerado um dos 5 grandes da Argentina. Eu nunca vi uma torcida melhor que aquela, cara. O time perdendo de 3-0 em casa pro maior rival e os caras fazendo festa. Os caras soltando fogo, cantando. Nossa, cara, é a coisa mais... fogo, é? Esses bichos são dragão, mano. Caramba, maluco, isso é um fogo, mano. Caralho. É tudo artista circense, louco. E mais uma coisa, cara, tem um negócio que eu presenciei aqui, cara. Eu tava aqui em casa, era quinta-feira à noite, um dia depois do jogo da Libertadores, quando o Peñarol perdeu pro Santos. E eu tava ouvindo aqui da janela da minha casa um pessoal cantando, né? Eles cantando, soy carboneiro porque mundo quis assim, no poder cambiar. Perdimos la Libertadores, mesmo assim te quero igual. Tipo, eles cantando, tipo, a gente perdeu a Libertadores, mas a gente gosta do nosso time mesmo assim. E eles estavam cantando isso na rua de trás aqui na minha casa, os torcedores do Peñarol. Aí eu até desci e fui lá conversar com eles, tal. Eles são gente fina, tal, falaram. E isso mostra uma diferença que a gente tem aqui no Brasil, cara. Isso não acontece aqui no Brasil. Isso não acontece. Aqui, quando o time é eliminado, o cara vai lá e faz... pior, é, eu acho. Que... Nada, a torcida do Corinthians apoiou pra caramba o time quando foi rebaixado. Criou várias musiquinhas, contratou o Ronaldo, foi foda, mano. Mas tem uma diferença. O que eu tô dizendo é assim: tem uma diferença cultural entre nós, os argentinos, o Uruguai, os chilenos. Assim, tudo bem, tem coisa que tá errada. Tipo, durante o jogo os caras tirar objeto no estádio, objeto contra os jogadores. Pedra e tal, isso eu acho horrível. Só que eles têm uma diferença de torcida, sabe? Então a gente não tem que discriminar os caras por eles serem diferentes em determinadas atitudes que eu tô dizendo, tá? O jeito deles de torcer e tal. Tanto que você vê a torcida do Grêmio e do Internacional que são influenciadas por isso, você vê que a torcida deles é diferente do resto do país. Você vê, eles são diferentes. As músicas são diferentes, os objetos. Eles não têm. O Grêmio, o Inter, eles não têm samba. Tipo, os caras não levam pandeiro pro estádio. Os caras levam a cornetinha. Pá, pá, pá, pá, pá. Que é uma benção, né? Então. Aqui a gente leva o tambor, cara. Bate forte o tambor. Eu quero é tique, tique, tique, tique, tá. Bate forte o tambor. Eu quero é tique, tique, tique, tique, tá. Vocês sabem que uma coisa que dá medo no estádio, cara, não é nem a torcida, mas é o pelotão de choque da polícia entrando no estádio, cara. É, cara. Os negros vai batendo com porrete no escudo, assim, velho, e dá aquele purr. É, que estilo grito de guerra que os caras fazem, assim. É, os caras vão chegar arregaçando, velho. Só que sabe o que eu acho pior, cara? Sabe o que eu acho pior? Eu acho que a violência que acontece no campo é o que influencia a violência que acontece fora do campo. Eu acho pior quando tem briga dentro do campo. Eu isso acho muito pior. É foda isso. Lembra que eu falei dos fatos que ocorrem fora de jogo? Aqui, então. Aqui quando torna-se conhecido esse tipo de coisa, né? É uma torcida geralmente gosta de cantar pra outra. E eu acho que algumas poderiam ser evitadas, né? Até pra polícia, esse tipo de música. Que são, porra, se você pegar a raiz da música, são totalmente apologia à violência, né? Ah, porque cara, mas não, na música, não, calma. Não, peraí. Tá, deixa eu falar. Os caras não cantar no estádio. Não, isso, que bom, que bom, Mauá, que você tá me interrompendo, Mauá. Muito obrigado. Por que tu só reclama comigo? O Roberto também tá te interrompendo e tu não reclama com ele. É que mas ele bonito. É de mim. Eu sou bonito. Porque você dá o cu pra ele, que eu sei. Não, porque você é gamete, você paga pau pra ele. Ah, duas senhoras, podem parar com... E não, cara, é que uma das as músicas, né, geralmente cantam, geralmente é, do Bahia pro Vitória, é música que aumenta essa rivalidade, mas dizendo de certas pessoas que já morreram, né? Então, e mesma coisa deve ocorrer ao contrário, mas como eu não presto atenção no que eles falam, então foda-se. Mas, e então, cara, é o tipo de coisa que não deveria ser aceita, entendeu? Deveria ser, tipo, assim, começou esse tipo de música, poderia parar. Você cantar algo de rivalidade, tipo, meu time é melhor, por exemplo, pô, beleza, mas você cantar alguma coisa que você sabe que tá citando um... Porra, um crime, sacou? Eu acho que já é, pra mim, já é uma forma de você estar incentivando. Ou cantar, ei, Galvão, vai tomar no aí puta. Eu acho que não. Galvão, vai tomar no cu. E o casa também, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Aí eu apoio. Aí eu apoio. Isso, tudo bem, não. Eu tô aqui aí, cara. Isso é unanimidade de ambos os times. Peraí, mas ô Gama, tem um problema, cara. Como é que você vai impedir a torcida de cantar? É difícil. O que é que eles cantem? Como é que tu vai fazer? Pô, um esparadrapo na boca dos caras? Porra, cara, método deve ter, né, velho? Porque se você chega assim, ó, você proíbe um canto, você fala assim, ó, entra com a justiça contra o time e fala, ó, se sua torcida não parar com isso, você vai ficar sem torcida por tanto tempo. Isso dá certo. Sua torcida vai ter tanto de limite pra entrar, ou então vou ter que jogar sem torcida. Isso dá certo, isso já foi feito aqui por um tempo e deu certo, cara. É o tipo de coisa que se fizer, dá certo. Só que se não dá importância a isso, coisa que deveriam ter dado importância, vai continuar tendo esse tipo de violência gratuita. Eu acho esse negócio de canção mais uma questão de conscientização do que punição em si, cara. Mas a galera tá indo pra quebrar mesmo, velho. A galera tá nem aí pra... Não, é, não vem de conselho de ninguém, não. Que quem entra pra torcida, é como já falou, tem gente que só entra que é pra meter desgraça mesmo no outro, velho. Então, não tem essa consciência de pensar, ah, acho que isso é o correto. O cara vai entrar em torcida que vai bater no outro. Que é pra entrar, quando entrar no meu bairro, que eu vou roubar a camisa, que eu vou assaltar, que eu vou pegar, porque pra mim é assalto. Você pega, você vê uma pessoa que tá com outra roupa do time e rouba, pra mim é assalto. Aqui rola bastante isso, de roubar a camisa do time pra vender, fazer outras coisas, sei lá. Então... É algo que é incentivado, velho. Também tem que ressaltar na parte da que a torcida organizada às vezes não tem muita culpa. Ou então, às vezes, pessoas torcedores normais acabam levando. Porra, acabam levando porrada pela dela, né? Teve o caso do São Paulo, como eu tava conversando aqui antes, que levou o tio na cabeça, você lembra? Lembro, né? Ele correu, ele deu uma parada, parou pro policial, o policial veio, deu uma coronhada e disparou. Então é o tipo de coisa que você também, você vê uma, às vezes um entendido de torcida que é confusão, às vezes você vê um entendido que apenas quer torcer pelo time e vê do mesmo sociedade policiais que, porra, não estão preparados, o que deveriam, né? Cara, é aquilo, né? É aquilo, os caras têm 3 anos pra se preparar porque em 2014 vai ter Copa aqui e... Imagina se a Sérvia se classificar pro Mundial. Não, Inglaterra. A Inglaterra vai vir pra cá, com certeza. Eu quero é que a Inglaterra... Escócia, né? E a Escócia, né? A Escócia que tem o Luta. Também. Cara, a Argentina... Quando os argentinos vieram pra cá... Foi em 98. Foi sim. Eles não vêm faz tempo. É. Ah, em 2002 foi a Irlanda que veio. Não foi a Escócia. Era pra... Agora é o seguinte... Em 2010, né? Só que aí a França... Cara, ó, tem uma coisa também... Brasileiro não sabe perder, pelo menos a seleção. Eu lembro que eu vi um relato no Rio de Janeiro quando o Brasil foi perdeu pra Holanda, jogaram uma bomba num hotel que um holandês tava hospedado, não sabia nem se o cara tava torcendo pela Holanda, jogaram a bomba lá na janela do quarto dele, janela aberta. Pô. Então, brasileiro tem esse problema de não saber perder e isso é influência da mídia. Que o Brasil eliminado da Copa, os caras não falam assim, não, porra, a gente perdeu porque o time adversário soube ser melhor que a gente. Não, não. A culpa é do Felipe Melo, a culpa é do técnico, a culpa é do Galvão Bueno. Do técnico e do Galvão Bueno. A culpa foi, cara, vai se fuder. Filho da puta! Essa seleção de 2010 só me dava vergonha, cara. Tinha que mal, a gol foi o selfie. Aquela. Não, cara, mas não tem que. Não tem que fazer. Mas o problema é que eles alimentam demais esse problema. Eles não chegam assim, não, pô, beleza, mas a gente errou, mas os caras souberam jogar no nosso erro. Eles não falam isso. Não, a gente é pentacampeão, nós somos perfeitos, ninguém vai comer o nosso cu. Não, cara, você entendeu? Tem que saber esse que é o foda. É um jogo assim. Parece um jogo bom. A seleção jogava mal, cara. Aí a questão é que. Sim, eu sei, cara. Não tem essa. Não, mas o problema é que a mídia tem esse negócio, cara. Eles não respeitam, pô. A Holanda é um time tradicionalismo. Eles nunca chegaram e deram as qualidades da Holanda, por exemplo. Eles falam, não, pô, o Brasil vai ganhar essa porra aí. Uhum. O que eu não gosto é isso. Tanto que, ó, eu não gosto muito de torcer pela seleção brasileira hoje em dia por causa disso. E mais uma coisa, peraí. Também tem um assunto importante. A gente vê hoje jogos da seleção brasileira que ingressa 100 pau, 200 pau, 300 pau. A gente vê hoje na arquibancada, a gente não vê torcedor, não. A gente vê cara que geralmente nem vai a estádio. Sacou? A gente vê a elite torcendo pelo Brasil. E isso é muito ruim, cara, porque a gente não vê a mesma festa que a gente vê num jogo normal. O quê? O cara tá olhando pra barata. Caralho, é muito da hora ver esses vídeos de porrada dos caras, velho. Ninguém tá ouvindo o que eu falo. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que a gente tá falando tanto de torcida organizada e tal. E por que que se chama torcida organizada, né? Porque pelo que a gente falou aqui não tem organização nenhuma. Mas é porque a própria torcida, eles se vestem, né, além da camisa do time, com o brasão de cada torcida que eles têm. E também porque ela é organizada por hierarquia. Então toda torcida organizada tem o seu presidente, o seu vice-presidente, o seu tesoureiro, etc. Por isso que eles chamam de torcida organizada, né? Não, cara, mas esse negócio que o Zenon falou da polícia, outra apresentação que não é de futebol, mas é um negócio que tipo, arrepia pra caralho ver os caras fazerem aquela raca da seleção da Nova Zelândia de rugby. Ah, aqueles caras são demais, velho. Primeiro é porque o braço do cara é da grossura das minhas duas pernas juntas. Aí já é uma parada tensa. Os caras se batem sério, é uma porrada seca, velho. Sabe, assim, porrada na coxa, no peito, caralho, como assim? E vem cá, ô Roberto, você que faz futebol americano, né? Você conhece se tem torcida organizada em outros esportes? Cara... Tipo, que chega até ser violenta? Tipo assim, por exemplo, no futebol americano, que é assim, você vê um público do futebol americano é diferente, por exemplo, do público do futebol aqui, entendeu? Aqui é muito jovem, né, no estádio. Lá nem tanto, que lá tem todo um sistema de pagamento de ingresso, às vezes o cara pega o que é mais cômodo pra ele, compra por temporada, então é um público completamente diferente. Tem brigas, sempre vão ter isso lá, mas é, que nem aqui não tem. Eu não tenho conhecimento, de, pelo menos no futebol americano, que tenha torcida organizada. Assim. Cara, o Roberto, mas lá... Basquete aqui no Brasil tem, né? Basquete tem porque os times são bem ligados aos times de futebol também, então tem um pouco. Ah, Corinthians, eu também tava vendo no isso também. No basquete europeu também tem, no basquete europeu também. Pois é, e os times de futebol americano que estão se formando no Brasil parece que também tem. Eu tava vendo um jogo do Botafogo Mamutes, do Vila Velha Tritões. A torcida organizada do Botafogo, foi uma parte dela foi ver o jogo, entendeu? Mas, cara, é que assim, lá nos Estados Unidos, o cara tem um respeito, por exemplo, de você e teu amigo, por exemplo, torcendo por times rivais, podem sentar juntos numa boa. Não, você vê também a gente sentando na mesma arquibancada, assim, sabe? É, você vê isso. É que também, mas assim, a torcida dos Estados Unidos, tu vê, eles não cantam do mesmo jeito, eles não, é uma cultura diferente, é cultura diferente. Você vê, tipo, no final, aqui, por exemplo, eu tenho esse negócio. Meu time pode estar perdendo de 3-0, eu não vou sair, cara. Eu saio só na pizza final. Lá não, tipo, diferença de esporte, diferença dessas coisas. Você dá no fim do último tempo, assim, tipo, ainda faltando 10, 15 minutos, os caras estão indo embora já, o estádio fica vazio até. Então, cara, mas tanto tu pega tanto no futebol americano, quanto no beisebol, quanto no... Sei lá, o hockey ele tem, viu? O hockey tem, vocês viram aquele negócio lá da final da National Hockey League, deu uma treta do caralho lá, mas não era bem americano, eram os canadenses, né? Os canadenses são, tipo, o Vancouver Canucks, né, perdeu... O último jogo de 4-0 em casa, os caras saíram quebrando loja. Foi igual o que aconteceu com o River Plate. Quebrando loja, virando carro, confrontando a polícia. Cara... Uma bacana, eu peguei o que depois, né? Toda a mídia tava falando disso, né? Foi tipo o River Plate. Todo mundo falando dessa porra, desse quebra-pau. Cara, eu vi uma foto, tipo... Os caras se quebrando o soco lá atrás. Aí o cara puxou uma mina e ficou beijando lá na escada. A galera tacando fogo em carro e o caralho. E eles chupando com ele. Ué, tá certo. Não, então batendo com a polícia. Não, o que eu não gosto é isso, cara. A mídia não dá espaço, mas na hora de ver desgraça, os caras querem cobrir, entendeu? Notícia má vende, cara. Então, esse que é o foda. Esse que é o ruim. Eu não gosto disso, pô. Eles não mostram festa, não mostram vitória e tal, mas na hora de. Não, os caras morreu 25. Beleza, vamos lá cobrir isso aí. É, mano. Pra tu ver, né, por exemplo, tipo, nunca eu tinha visto imprensa brasileira falar de hockey, mas aí na hora da confusão falaram, sabe? É, então, eles gostam disso. Foda-se. Sabe que não. Se os canadenses, eu tava torcendo pro Boston Bruins, né? Não, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É pros caras falar, não, pô, tá vendo, a gente é terceiro mundo, mas eles são do primeiro mundo e briga também. É, mas o pior que é mesmo, cara, se duvidar é essa rixazinha. Ah, sei lá, mas eu acho que toda vez que tem porrada de torcida aqui no Brasil, eles fazem o maior sensacionalismo lá fora também. É um chumbo trocado, né? É meio que falou o seguinte, ó, vocês não estão sozinhos não, tá? Lá fora os caras brigam, quebra, mata também, relaxa, pode continuar. O que ocorre? Você tem briga aqui, né? Geralmente a primeira crítica que tem lá fora é quando, tipo... Esse é o país que vai sediar a próxima Copa, a próxima Olimpíada. Aí se tem. E lá fora tem problema de com futebol ou não, se tem algo violento, eles mandam lá pra fora. Então é a forma do Brasil dizer assim, ó, você também faz merda, né? Tu chegou aqui, eu não sei se vocês chegaram a ver, a BBC fez uma reportagem no site deles, pegando toda a estrutura no Brasil e chamando a Copa do Mundo no Brasil de Jogos Mortais, Deadly Games. Bacana. Tipo, mostrando todas as merdas que acontecem aqui e esfregando na cara, ó. Tá vendo, ó? Olha o que eles vão fazer lá com a Copa do Mundo. Tá certo, cara. Por isso o Brasil toma vergonha, cara. O Brasil ter pego essa Copa já foi uma merda sem tamanho. Aí já foi mesmo. Dois anos depois quer pegar uma Olimpíada, saca? O Brasil não tem noção nenhuma das coisas, cara. Isso vai ser muito idiota, cara. Fazer uma Olimpíada vai ser um gasto fudido. Tu viu qual era a receita inicial das Olimpíadas? Ah. 40 bilhões de reais. Bilhões de reais. Ah. Cara, na boa, aquilo que eu lembro que teve um cara. Eu não lembro quem no Twitter falou assim, ó, cara, na boa. Os caras estão esperando a Olimpíada no Rio de Janeiro pra resolver os problemas do Rio. 40 bilhões de reais já não resolve todos os problemas do Rio? Será que vai faltar alguma coisa? Rapaz, se eles me derem só meio, já resolve os meus. Só meio. O orçamento dessa Copa no Brasil, ela tá superior às três últimas Copas juntas, cara. Cara, as três últimas Copas que teve, que foram na África do Sul, Alemanha, Japão e Coreia. Se juntar o que eles gastaram nessas três últimas Copas, não dá o que eles estão querendo gastar com o Brasil. Tem o estádio do Mine 05, que é um estádio novo que vai ser inaugurado, foi construído do zero. Ele custou 70% do que vai custar a reforma do estádio do Atlético Paranaense. Ele custou 70%, o estádio construído do zero. Fora que essa politicagem que a gente tem no Brasil e tal... Os caras, quando tem um evento no Brasil, eles já falam assim, opa, quanto que a gente vai lucrar com isso? Os caras vendem pelo dobro do preço, tipo, os caras faturam metade do dinheiro. Os caras faturam metade do dinheiro, cara, porque, porra, tu pega o Maracanã, 1 bilhão a reforma. Não é isso, 1 bilhão? É. Isso. Não precisava, reforma, né? Não precisava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera... Agradecida se encantava. É isso aí, a gente deu um apanhado geral sobre o futebol, né? Um tema não tão nerd, espero que a galera tenha gostado. Valeu a participação do Mauá, do Gama, valeu Zenon por ter vindo mais um podcast aí. Opa, que agradeço. Gamete, Gama, Mar... O Gama chama, E você responde. Ah, se fudendo. Então é isso aí, antes que essas duas putas comecem com o ataque de pelanca, até mais, galera. Uma leitura de comentários, e hoje para ler a merda que vocês escrevem, temos o Super. E aí? Temos o Edu. Olá, amigos, amiguinhos, amigões, estou de volta. E eu, o Roberto, que não tenho nada para fazer da vida e fico apresentando essa merda. Vagabundo! Vagabundo! É, Super, vai primeiro. Bom, quem começa? Eu, né? Bom, vamos lá. Não, o Roberto não apresenta, o Super auto-apresenta agora a leitura de comentários. Parabéns, Super. Ah, muito obrigado, obrigado. Aqui no post preview de Liga da Justiça de 1969, o Anônimo leu a minha nova descrição, né? Que colocaram lá no site. É Super, imparcial e independente. Notícias voando até você direto de Krypton. Aí ele comenta, né? Propaganda enganosa. Bom, Anônimo, eu concordo com você. Eu sou totalmente parcial. Eu falo o que eu quero, do que eu quero. E é isso. Como se alguém nesse blog fosse imparcial, né? Não, como se fosse um veículo de notícia séria. Que porra, que é jornalismo sério, vai pro omelete, cacete. Entretenimento levado a sério. Gostou, se não gostou, vai procurar uma privada pra defecar. Bom, meu próximo comentário é do Feliz Dia da Pizza, né? Que fez bastante sucesso com a galera. E o comentário é da Gamete, que disse: ai, que gordas! Olha, minha filha. Cara, eu vou dizer, Gamete, de uma gorda assim que eu tô precisando, sabia? Eu tô querendo uma dessas. Mas, nós temos Gametes oficiais agora, então. Pra você ver, né? Puta que pariu. Meu Deus, cara. Porra, que merda! E outra aqui é o meu post do Sim, teremos o Old Boy Yank. O Tibo falou. O horror. Mas bateu aqui uma dúvida. Tipo, o que é o horror? É a notícia ou é o vídeo daquelas duas gostosas se beijando? Acho que deve ter sido a notícia. Deve ter sido a notícia, não, cara, né? O Tibo aí, cara, gente boa. O Super faz um negócio assim todo. Bota um puta de um vídeo no final, um vídeo do caralho, e o cara vem. Ai, a notícia é ruim. Você não escreveu direito. É, pois é, cara. Não, só que tem os leitores, assim, tem as classificações, né? Que aqueles que não leem o post, aqueles que, assim, ligeiramente passam os olhos no post, e aqueles que só leem metade. Então, acho só que vê as imagens, assim. Imagem e o título, pronto. É. Só que, não, o cara lê metade, fica puto e já vai reclamar, né? Tipo, é. Aqui, o meu último comentário é do Bem-vindo uma Bomba aí, aqui do Manhattan. E o comentário. Eu achei do que era o nome do cara aqui. Do Lá Vem uma Bomba aí. Gente. Não. Não, aquele negócio, aquele teaser que a Marvel tá lançando sobre. Sabe o que tem parecendo um joguinho da forca? Tem os espaços e botando Reborn. Foda-se, né? Então, o Coruja comentou, Pulga Reborn? Nada mais a falar. Pois é, né? O Pulga tá vivo, né? E não sou eu, por incrível que pareça. É, a gente nota pela voz, que o Pulga tinha a voz de uma criança sendo pisoteada por bisões. É, o Pulga tinha 16 anos, né? Tinha, né? Morreu. Bom, acabei. É isso. Acabou, tá? Já é pra limpar? É. Vamos chamar o Manhattan pra limpar o Super, que eles são a duplinha colorida do blog. Tá com ciúme. Sabe. Sabe uma coisa que eu andei ouvindo num podcast, realmente, aliás, um podcast muito bacana, depois se quiser até indico pra vocês. Eles desvendaram o segredo dos coloridos aí, né? De onde surgiram, quem são os pais, de onde vieram, né? É mesmo? Segundo eles, o primeiro colorido foi Tiririca. Eu vou comer você, eu vou comer você, eu vou comer você e não vai me fazer mal. E o criador dos óculos Pelanza foi Roy Orbison. Porra. Chico Xavier. Olha, né? Cultura pop fazendo referência total. Piada totalmente nerd. É a sua vez. Na verdade, eu tenho um comentário e uma declaração bombástica. Uma declaração não, na verdade é um pé na bunda, né? Um te manca, malandro. Primeiro vamos ao comentário, que é no meu post sobre o Pearl Jam, né? Que, aliás, eu fiquei muito feliz com a notícia de que o Pearl Jam vai fazer aí os shows no Brasil, né? Que tá anunciado. E são 4 shows. Aí tem lá no comentário que agora a gente tem uma sociedade anônima, né? Vocês viram aí que agora a gente tem... Aliás, eu até gostei. A gente iniciou um movimento, né, cara? A gente foi fazer piadinha com isso no podcast, agora eles viraram uma legião. Não, agora tem ideia. É uma entidade, cara. Não sabe nem quantos são, nem até onde isso vai terminar, né? Aliás, eu sei que o Ratox deve estar aí no meio. Mas, enfim, teve um desses camaradas anônimos aí, né, que ele comentou assim, ele colocou assim, Creed, aí tem aqueles, os sinaizinhos demais, né, de maior tal, vários sinaizinhos demais, Pearl Jam, né, então, quero dizer, Creed, se você estiver ouvindo aí, ó, anônimo, é só chegar que tá chegado. É só chegar rindo a calça já. E, bom, agora conta a declaração bombástica que eu não tinha comentado com o nosso camarada Roberto, mas o Super estava presente e ele viu, né? Que é um puxão de orelha no nosso amigo Gama para falar, ô meu camarada, eu sei que você é um rapaz baiano, trabalhador, gente boa. Eu já sei o que é. Faz bastante coisa no blog, mas começa a ler essa porra desse blog que você posta. E de preferência, posta a porra do post inteiro, revisa o seu post antes de botar o negócio. Pra não acabar saindo uma cagada igual essa aí que eu vou mandar a imagem que vai ficar no post aí, ó. Dá uma olhada, Roberto. Eu fiz questão em tirar o print do negócio. Dá uma olhada aí, tô mandando. Roberto, por gentileza, veja isso. Eu quero sair daqui. Não, veja isso, Roberto. Por gentileza. Puta que pariu, eu tinha visto essa porra. É o pior, cara. É que eu fiz essa merda de post. Tava logo abaixo a porra do post, cara. É a onda nordestina. Ele nem passa o olho do blog, cara. Ele entra em nova postagem e foda-se. Não, o pior é que o cara, ele mesmo colocou as postagens mais recentes, mas nem isso ele tem o trabalho de olhar, entendeu? Ô, Gão, por gentileza, cara, seja mais profissional, meu amigo. Aí, arruma aí! Porra, cara, sempre... Ó, daqui a pouco a gente vai ter que contratar um ombudsman pra ficar procurando essas merdas. Vai saber quanta gente... Eu fiz esse post, tava logo abaixo, cara. Não, você abre o print aí, você abriu o print aí? Eu abri, cara, puta que pariu. Ei, Gama, tá vendo? A água tá batendo aí, pô. É isso aí. Cara, tô até com dor no queixo, cara. Deixa eu ler meus comentários que depois dessa foi foda, cara. Eu separei aqui dois. Primeira do último podcast, né? Do de games, que ficou muito legal. Né, de ter a participação. Ficou ótimo, cara. Ficou bom, um dos melhores, hein? Aí eu separei um membro da Legião Anônima, que o cara chega acessando o Google, vi fotos de Roberto II e pasmem. É a versão a ACD atropelada e cagada. Do mestre sábio. Reparem bem, só falta de cantar Depende de Nós. Depende de nós, quem já foi. Cara. Manda aí, Roberto. Cara, depende de nós. Depende de nós. Eu não lembro o ritmo da música. Pronto, filho não, da não, puta. Agora não, eu volto. Eu ponho a mão na cabeça. Não, eu vou filmar eu dançando que nem com a música do Elvis, que nem aquela menininha com o Down do comercial. Ser diferente é normal. Não, coloca o... Como é que é lá? O Get Down lá? Você lembra do meme lá, do Get Down? Uhum. Eu vou dançar Rick Astley. Nossa. Trololó? É isso aí, Roberto. Sim. Cala a boca desse cara aí. Não, cara. Nessa porra dessa sociedade anônima, não parece assim que tem um pessoal que ela é bacana, né? Mas tem uns que estão só pra trollar, né? É que nem a legião de capetas, cara, daquela da Bíblia. Tipo, um que é muito exalma. Ah, sim. Só que, então, tipo, será que... Eu tô assustado, cara. O cara foi pesquisar imagem minha com fins masturbatórios no Google. Caralho, o cara editou. Nossa. O cara foi e aparece uma foto que eu tô com uma cara de retardado mesmo, que eu ganhei uma promoção no Sem Grana e fui ver o Wolverine Origins de graça. Graças a Deus aquilo foi de graça, cara. E sem graça também. Porque, porra, se eu pagasse pra tatuar Wolverine, puta que pariu. Cara, eu nunca experimentei editar Dual Hyrule Bull pra ver que bicho que dava. Bicho, tô até com medo agora. Você ia falar bem de Wolverine. Tem que te bater, cara. Que o Edu é mestre em defender esse time merda, né? Não, mas Wolverine é indefensável, porra. Pelo amor de Deus. Aquilo lá, acho que nem o advogado do Chewbacca lá ganhava. Ah, quando você digita Edu Alhai no Google, só tem uma foto sua bebendo, cara. Uai, então é eu mesmo. É. Tem as fotos que você usava de Facebook, Twitter, e tem uma foto sua bebendo. Não, é eu mesmo. É isso aí. Edu Alhai, é isso aí mesmo. Só. E aparecem as imagens do Coisa Cash. Aí. Porra. Eu tô pensando, Gama, porra, lê o blog. Cara, tem que mandar isso. Isso tem que estar no post, cara. Isso tem que estar no post, cara. Vai, cara, vai estar no post. Tá, deixa eu passar aqui só pro próximo comentário. Que aí é no post do rapaz que não leu o blog, que é o Gama, né? Do dia da pizza, né? Que ele botou lá um post muito bonito e tal. Aí. Oh, mas o Gama também é sacana, né, cara? Não tem pizza no post do... Tem, também. Pô. Você não para, tem. Não tem pizza lá, não. Não, é porque... Mas isso foi uma técnica, cara. Que deu certo, pelo jeito. Não, né? mas aqui, tem um aqui que... Um dos membros da Legião dos Anônimos disse... Então toma, brother anônimo. Ele fica brigando entre si. O legal é como se a gente soubesse quem que é quem, né? É, nem eles sabem quem são quem aí. Eu só sei que tem um Ratox aí no meio, eu acho que o Manhattan também. Rafinho. Então toma, brother anônimo. Ele manda o site oficial da September Carrino, né? É só para o esporte de espírito. Não tem pizza, mas foda-se Ratox. We are anonymous and we love September Carino and Borá. Não sei porque ele botou isso. E tem um cara também que diz que we are anonymous and we love pizza. Cara, o Gama, vocês pensam que ele fez esse post pra ser legal com os leitores? Ah, com certeza. Vocês pensam que ele fez isso porque ele gosta de vocês? Não, cara. O único motivo do Gama ter botado mulher gostosa no post é pra ninguém perceber que ele é viado. Ele é vegetariano. Não, ele é nem vegetariano. Ele não come carne vermelha. É só pizza que não tem carne vermelha. Ai, pizza colocada. Não tem pizza de pepperoni, não tem pizza de bacon. Ele não come, ele se recusa, viadinho. Não, por que você acha que eu falei que não tem pizza nessa porra? É, tipo, mó pra todo. Você acha que não foi só, não só foi por causa das gostosas, né? Porque realmente não tem pizza. Segundo, só falta você me dizer que ele não bebe. Ele bebe cerveja sem álcool. Não, se ele beber cerveja sem álcool, Roberto, só falta você me dizer que ele bebe cerveja sem álcool. Não, acho que ele deve ter pensado assim. Não, eu vou ser o fodão. Eu vou botar um post de pizza, que só tem pizza de viado. Eu vou botar uma pá de foto de gostosa e vou parar de ler o blog. É. Aí pega no final, ele bota minha cerveja favorita, a Heineken. Como se ele tivesse dinheiro pra comprar Heineken, porque ele é liso, um baiano liso. E, tipo, pela parte de comentários é isso, mas eu tenho aqui também, como meu amigo Edu subiu no palanque e fez um pronunciamento, hoje, no dia que a gente tá gravando... Ô, cara, falar em subir no palanque e fazer um pronunciamento, vocês podiam ter colocado a segunda parte do vídeo do Serra Comedor também, né? Como ministro, como prefeito, como deputado, ofereço a minha experiência pra você. Mas aí, cara, hoje o Manhattan, que é o cara que mais comenta, mais posta Manhattan, se fosse time de futebol, ele ia cruzar a bola, dar o corta-luz, chutar no gol e ainda comemorar. Ele é aquele filho da puta do banco, faz tudo, né? Não, ele ia errar a defesa ainda, né? Não, ia errar. Aí, o post dele, ele se supera. Ele posta e é o primeiro a comentar no próprio post. Ele fez isso hoje. Porque agora a gente botou uma mensagenzinha em cima dos comentários, que é: os comentários do Arias são livres para qualquer um. Tipo mas, omelete? Mas vamos evitar burrices, pederastia e ataque de pelancas. E o Gama ainda botou errado o vamos. Ele botou e vamos. Burro. Burro, Alborguete, burro, filho da puta. Sinta-se livre para xingar os redatores, ir embora do América e doar dinheiro para a gente. Caso contrário, você será expulso pelo Manhattan. Aí o Manhattan vem e diz: foda-se, Ratox, para isso. Depois vem um membro da Legião Anônima. Caralho, devo ter escrito muita merda para botar isso sobre os comentários. Mas Fit Self tá muito louco. Depois saiu uma dessas imagens com esse vedome de ferro com uma cachaça braba na mão. We are anonymous. Frase que deixou redatores putos. Eu queria... Não, eu sou um cara que eu elogio o Manhattan. Eu digo que ele é um cara legal, um cara esperto, tranquilo. Uma porra... Eu acho que tá no sangue dele. Ele ainda não se livrou disso de ser leitor do MDM. Aí só ativa a burrice dele no máximo. Isso é uma brincadeira, velho. Sabe que isso é uma tirada de não, cara... Brincadeira, gente. Não, mas eu gosto da Legião dos Anônimos. Cara, eu também, achei bacana. Cara, mas os caras tão achando legal, que tá... Não, cara, que você já viu os comentários agora do MDM? Agora virou fórum, né? É um competição. Ah, eu parei de entrar naquela merda. Agora é só entrar. Não, parece que virou competição pra ver quem tem o comentário mais engraçadinho, sabe? É, todo mundo é comediante agora. Ha! Yeah! Glu glu! Virou Jovem Nerd. Só se fufu. Significa? Rapinho. Mas é isso, galera. Vamos ser um pouco... Sabe qual que eu acho que é o papel, não, se for pra levar a sério, eu quero que vocês doem dinheiro nessa porra. A gente botou no meio. Se for pra levar a sério, bora doar dinheiro pra esse cara aqui. Que só o Edu paga conta nessa merda. A gente ganha dinheiro? Só o Edu paga conta aqui. Ninguém ganha dinheiro nessa merda. Todo mundo liso. Viu, Roberto? Acho que o próximo passo vai ser colocar emoticons na área de comentário. É, vamos botar, emoticons. Pra galera ficar pirando, botar dois pontos P, dois pontos parênteses, dois pontos D. Botar. Não, aqueles que dançam ainda, pra ficar bem. Rick Astin também, velho. Bem Orkut, é, assim, bem Orkut. Botar aqueles assim. Que, depois de cada ponto, que você consegue. A tag é Chaves, né? Pra você botar o emoticon. É. Você comeria a pessoa abaixo? Beija, dá um tapa ou joga fora? Pô, mas isso aí tá uma boa ideia, viu? Acho que a gente até expande essa porra dessa área de comentário aí. É, botar um monte de coisa. Vamos tornar o comentário o Facebook. Vamos ser os mais bilionários depois do Zuckerberg. Eu acho que acabou essa leitura. Eu só acho. É, vamos dar uma dica aí pra sociedade anônima, mas eles podiam pelo menos assim não serem tão anônimos, né? Se identificar, Anonymous One, Anonymous... Eu acho legal, tipo, o cara botar... Eu tava falando, depois, antes da gente criar essa legião, cara, por que não cortar o anônimo, né? Eu acho mais do caralho quando o cara, em vez de botar anônimo, ele cria um nome engraçado, assim. Até aqueles mais idiotas, sabe? Tipo, a lambida no moçaco. Não, mas o que vai ser essas coisas. Vai ser legal quando a gente for ler os comentários. Vai falar, ó, comentário aqui do anônimo, outro comentário aqui do anônimo, outro comentário aqui do anônimo. É. Pô, bacana. Esse anônimo é foda, rapaz. Ele é o cara. É, ele tá em todas. Do time que posta o Manhattan é o que cruza, faz o gol, o time de defesa é o anônimo. Ele agarra, ele sai com a bola e faz o cruzamento. É, a gente vai chamar o exorcista pra essa porra aí. Porque o sobrenatural não existe. O quê? Nada, esquece isso. Bicha. Viado, bicha. Seu dois bichas. Viado? Sim. Depois desse exemplo de ser baitola do Edu, a gente encerra essa merda aqui. E até o próximo podcast, pessoal. Ei! Alô? Alô? Alô? Chance! Desliga o secador aí. É, carro na rua dando alarme, cara. É, aqui não. Caralho, o cara mora no esgoto, tipo... No esgoto? Olha! Tem gato? Não. Tem carro fazendo alarme? Na parte... Aqui. Em cima. Eu moro no terceiro andar e tô ouvindo, cara. Não, cara, pior que a acústica de prédio assim é uma bosta, velho. Eu moro no 11º e escuto carro, alarme de carro lá embaixo. Mais tarde na sala de justiça. Uhum. Aí eu vou perguntar pra cada um sobre... Falar sobre seu estado, tipo, como funciona, como é o esquema das torcidas organizadas e tal. Primeiro time, né? Seria legal? Sim, caralho, isso é incluído, viado. Ah, bom. Cara, porra, viado, caralho. Aí... Sim, sim. Depois, no próximo, depois de falar e tal, como funciona todo o esquema, esse quesito da violência nos estádios e tal, essas coisas, aí a conversa vai rolar, né? Entendo. Entende? Mas não compreendo, entende? Na porrada não tenho limites. Eu meto bala, entende? Puta que pariu, aqui. Mais tarde na sala de justiça. Caralho, tem uma aqui do São Paulo que é o mascote é o Capitão Caverna, cara. Ah, é, eu já vi. Não, aqui é assim, tipo, a remoçada é um leão, né? Mesmo, a maioria delas usa um leão, assim. Aí essa pavilhão 6 é um dos irmãos Metralha. Ah, do Corinthians, o pavilhão 9 também é um dos irmãos Metralha. Aí o... Sério? Corinthians? Não, peraí, o slogan é legal, pô. Aprisionados por uma paixão. Isso vai zoar os caras, depois se vierem atrás da gente aí. Mais tarde na sala de justiça. Onde está Carmen San Diego, América do Sul? Rapaz, se eu falar que uma barata pousou aqui no meu cotovelo, porra. Me assusto do caralho agora, velho. A naturalidade que ele fala isso, rapaz. Não, é sério, tá voando agora. Cara, eu não tenho potencial para enfrentar baratas voadoras, assim. Eu não tenho equilíbrio mental pra isso, cara. Porque eu tenho. Você grita tal como uma menininha? Não, não, mas não saio de perto. Tipo assim, ele grita como uma ninja escandalosa. É, homens estão para baratas e baratas voadoras estão para super-homens. Elas voam. Elas têm uma capacidade a mais, assim. Elas são superiores. E elas são praticamente imortais, cara. Eu nunca consegui matar uma barata voadora na primeira porrada. É foda. De primeira porrada é foda. Cara, não, pra você ver, vocês vão, cara, dizer não... que é coisa de baiano, velho. Mas, porra, quando vem barata voadora aqui na sala, eu abro a porta e espero ela sair, velho. Eu não mato, não. Vocês estão falando só porque o Edu Arrai que vai editar, né? É, eu odeio quando a gente vai off-top, cara. Mas pra tu ver como tem ogro, tipo, que eu treino futebol americano, cara. Num treino estava chovendo muito. Aí começou a aparecer aquelas baratas d'água, que não é barata, né? É um dinossauro que voa. Aí, velho, teve uma que tava voando assim. Aí o moleque, deixa comigo, pensando que ele vai pegar alguma coisa, né? Não sei, pra dar nela. A barata no meio do ar, velho, ele dá um tapa nela. Pá! Velho, quando ela caiu no chão, já tava morta. Eu falei, Ega, nossa. Passa essa tua mão na minha cara aqui agora, deve estar limpa. Mais tarde na sala de justiça. Foi mal, cara. Tô vendo um vídeo aqui. Nossa, eu tava. Pensava cara que tá era vendo outra barata voadora atacando, cara. Não, esse ele link. Ele achou o pornô barata. Esse link que eu mandei aí pra vocês. Eu vendo 3 minutos de vídeo que os caras pegam um negro e jogam o cara no chão, o cara cai desmaiado, quase morto no chão. A polícia, cara, arrebenta o negro. Pô, cara, o cara aí, bota pô. Essa Let the Bodies in the Floor, né? Aí foda. Né? Essa música é foda, velho. Isso na Inglaterra, quais são os times aqui? Ah, isso aí acho que é a seleção inglesa, hein? É, tem vários aí, cara, tem vários. Ah, tô vendo aqui, a polícia colocou o cara no chão, eu vi. Colocou o cara no chão? Não, é, não. Colocou, não, cuidadoso também. Sutilmente, né? Pegou e... Ô, amiguinho, por favor, deite isso aqui. Pregou o cara no chão, né? Mais tarde na sala de justiça. Uhum. Caralho, olha o que o Gama escreveu aqui no chat. Porra, Gama, tu é um bosta, Gama. Quê? Falando várias merdas aqui. Ah, mas você faz no blog também, velho. Só tá exercendo a função. É. É verdade. Mais tarde na sala de justiça. Ah, cara, mas... É, não, é isso. Não, é aquilo, é a higienização do estádio. Tu não vê uns caras muito pobres vendo jogo de futebol americano, ainda mais porque o ingresso custa muito caro. É. Ele tem... Ô, Gama, para de digitar aí no chat, por favor. Opressor. Ah, se for... Tu tá prestando nem atenção mais na conversa aqui. Tô prestando sim. Aham, uhum, aham. Uhum. Tá prestando, tá comendo a barata aí. Mais tarde na sala de justiça. Senti a fúria do nariz. A fúria nasal. Não, tá vendo? O Zeno é convidado, ele vem e brinca. O mal é o único que dá ataque de pelanca aqui. Se a gente briga com ele, ele começa. Cala a boca, gama. Eu sou a gamete. Não vou colocar sou eu. Não sou eu que tá deletando comentário. Não sou eu que tá deletando comentário dos outros no blog. Galera, é o Gamba. Vou colocar a peruca. Mais tarde na sala de justiça. Fica quieto aí, Gamba. Eu já tô tão acostumado, porque a negada no Areva já tá escrevendo a napa do Zenon com letra maiúscula, então já virou uma entidade já. Já é uma religião, né, cara? Com letra já virou uma parte de mim, já é uma pessoa já. É que nem eu digo, cara, minha cabeça é tão grande que se jogar uma maçã perto, cria uma órbita, cara, fica girando ao redor.